Quero saudar a nossa presidente, meu colega vereador Adalberto Soares, vice-presidente, os demais vereadores e vereadoras desta casa. Também quero dizer da bela homenagem hoje feita ao funcionalismo público, destaque 2019, de várias secretarias do nosso município. Então, parabéns a todos, é merecido pelo trabalho que desenvolvem em prol da comunidade. Também quero dar um recado, principalmente o pessoal do interior, que começou a segunda etapa da vacina de aftosa. Então, esse é do Ministério da Agricultura. Já em maio teve a primeira etapa e agora, de 1º de novembro a 30 de novembro, tem a segunda etapa, onde a estimativa é de 5 milhões de animais serem vacinados. A estimativa de 280 mil produtores estão envolvidos nesse processo para alcançar as metas superior a 90%, porque na primeira etapa atingiu a meta de 98,99% dos animais que são entre 0 e 24 meses. São bovinos e bubalinos ou os búfalos. Também quero dizer que tivemos no Outubro Rosa, realizado pelo posto de saúde do Santa Cruz, parabéns a Fátima, toda a sua equipe, pelo maravilhoso evento que fizeram naquela localidade. Então, parabéns a todos, porque a prevenção é sempre bem-vinda. Também, na oportunidade, visitamos a escola Luiz Bez, onde fomos recebidos lá pela diretora Margarete, também a Adriana, coordenadora, e demais professores e funcionários daquela escola. Estava acompanhado do prefeito municipal, também dos secretários e também do meu colega Adalberto Soares. O governo, o qual eu apoiei, seu Nelson, está dando um presente de Natal para o povo gaúcho, né? Agora temos que pagar o IPVA tudo no mês de janeiro. Sim, ele não paga os funcionários públicos, parcela, mas exige que pague tudo no cash, o IPVA. Isso é uma vergonha. Nós vamos fazer um documento do partido aqui, encaminhar ao partido estadual, de repúdio uma atitude dessa. O governador que veio para resolver o problema está criando problema, está saqueando. Ele não paga o funcionário e quer, ao mesmo tempo, que o funcionário público pague seus compromissos. As famílias já estão programadas com o seu recurso, que é pouco, e aí vem ele. Isso é um ato de desrespeito à cidadania. Desrespeito puro à cidadania. Não levou em conta que está pagando parcelado os funcionários e atrasado. E aí vem... Olha, Mônica, vou te dizer uma coisa para ti. Tinha restrição ao governo do PT. Pois está pior, mas muito pior. Se era ruim, agora é muito pior que o governo que o seu partido fez no estado do Rio Grande do Sul. Me envergonha ter votado nesse homem. Vamos fazer um documento aqui do partido de Itaquara, porque nós estamos lá dando apoio para essa insanidade que está sendo feita ao povo gaúcho e aos funcionários públicos. E também quero dizer, presidente, estou muito preocupado aqui nessa casa. Já um tempo atrás, houve agressão à minha colega vereadora Sandra, e na última sessão houve uma agressão à minha colega vereadora Marlene. Vereador Telmo, lhe parabenizo por estar atento e evitar que algo pior acontecesse. Isso não pode mais acontecer. Nós temos que respeitar. Nós vivemos numa democracia. Aqui nós temos direito de opinião. Cada um pode ser opinião. Como diz o vereador Nelson, eu não concordo com tal coisa, mas respeito a opinião dos outros. Aqui tem gente que não respeita a opinião dos outros, quer ser um único aqui. Tudo ele que vai aprovar, ele que vai desaprovar, porque para ele precisava só ele aqui para resolver os problemas. Tenham boa semana, fique com Deus.